você aí que está ouvindo o Spellcast, seja muito bem-vindo, você que está ouvindo aí a primeira vez, se você já ouviu aí o nosso piloto, então um olá para você novamente. Eu sou Bob Hino Jr., ou Bob Jr., como diz o nosso amigo Lucas. Estamos aqui para o segundo podcast aqui do Spellcast, aqui do nerddrives.com.br. Então, eu sou o líder da Cúpula das Sombras, Bob Jor, e ao meu lado está o nosso arquivista, o cara que sabe tudo, a nossa Wikipédia, Lucas Awaji. Aqui é o Lucas Awaji e my name is Robert Pelson. E do meu lado esquerdo está o nosso morador da Casa de Custódia, o nosso presidiário, Bruno Sá. Olá, meu nome é Bruno e eu não vou repetir a piada que eu fiz no primeiro take. E não menos e não menos importante, que está rindo aqui conosco, nós precisávamos de um cara que fizesse críticas, então chamamos o Elmar, o crítico. É, aqui é o Elmar, e quando eu conheci Balbino eu evitei ele porque eu pensei que ele era veado. Uau, já vai começar a bulimia, já vou tomar os seus cus. Por que você acha que o Vitor é até hoje? Eu vou usar pra minha gravação, viados. Isso tudo vai pro ar, tá, galera? Não, mas isso aí era pra poder dar aquela pra mas pô, por que você achou que o Bobina era viado? Eu ia contar aquela história e tal, mas daí é pra E ninguém vai saber. É isso aí. Vocês vão estar ouvindo isso aqui mesmo. Foda-se, já vai começar a bulimia já. Foi só por uma noite. Enfim, hoje vamos falar de filmes nerds. Vamos falar um pouco. Vamos debater sobre alguns filmes nerds. E não vamos falar sobre Senhor dos Anéis, não vamos falar sobre Star Wars. Por que a gente não vai falar sobre isso? Vocês sabem? Eu não quero. Eu também, porque eu não quero. Eu não vou falar porque eu acho que Senhor dos Anéis e Star Wars são assuntos tão fodas que merecem um podcast só pra eles. Exatamente. Esse filme é muito geral. Ok que algumas coisas aqui também vão merecer um podcast à parte. Por exemplo, eu acho a saga Matrix fantástica. Só que como a gente tá começando, depois a gente volta nos filmes, vocês não vão nem lembrar do que a gente falou mesmo. Exatamente. Bem, é isso aí. Esperando que vocês curtam, vamos falar sobre os filmes agora. Lucas, agora falando de A Vingança dos Nerds. A Vingança dos Nerds, filme de 1984, que trouxe à tona essa modinha nerd, mostrando como que os nerds sofrem com o bullying dos atletas e como os nerds podem dar o troco. E o mais importante, mostrando uma cena com peitinhos em 1984 na sessão da tarde. Esse filme passa às vezes na sessão da tarde e tem peitinhos. Isso não faz nenhum sentido. Agora só passa cachorro jogando frisbee, basquete. Acabou a sessão da tarde. Jogar frisbee, cara, é bem normal pra cachorro. Basquete que é bem difícil. A última vez que eu vi um peitinho na sessão da tarde foi vendo pela enésima vez A Lagoa Azul. Yeah. Toda vez que eu paro, que eu tipo assim, eu passo o olho na sessão da tarde, tá passando aquele filme 10 coisas que eu odeio em você. Cara, a gente já sabe. Eu vejo aquele do porquinho na porta. Cara, devia ser 10 coisas que eu odeio na sessão da tarde, cara. Tipo, as 10 são esse filme. E uma delas é Lagoa Azul. Enfim, o filme fala sobre dois amigos, Lewis e Gilbert, que vão entrar no college, né? Nós não temos um college aqui, então não tem muito como comparar. Seria, tipo, ensino médio, depois de ensino médio. Não, o college é a faculdade, cara. Na verdade, o college não é faculdade. O college é como se fosse uma pré-faculdade. Eu poderia me aprofundar muito, mas seria extremamente entediante e não vale a pena. Isso aqui agora, intuito. Então, é como se fosse uma pré-faculdade. E no college, eles têm o costume, nos Estados Unidos, de se dividir em fraternidades. Como vocês já devem ter visto várias vezes em filmes como American Pie, que eles vão entrando em fraternidades. Basicamente, fraternidades são pessoas que jogam futebol americano, enchem a cara e comem várias mulheres de outras fraternidades. Esses são os atletas. Que no caso são representados pelos alfabetos. Esse é o céu. Então o céu é dos atletas. Seriam os alfabetas. É extremamente ridículo a forma como começa a briga, porque os alfabetas, eles conseguem incendiar a própria fraternidade. Então os nerds que chegaram no college são forçados a morar dentro de um ginásio por causa disso. E eles não podem ser aprovados lá até que eles consigam uma fraternidade. E esses escrotos do Alpha Beta se unem com umas garotas chamada Pi Delta Pi e escrotizam os nerds de várias formas possíveis. Então eles resolvem dar o troco. Eles conseguem uma fraternidade de negões chamada Lambda Lambda Lambda, que, onde todos os membros praticamente são negros, e eles entram lá pedindo pra se ser membros. E eles são aceitos e eles resolvem dar o troco. Então eles invadem a casa das mulheres e botam câmeras lá, é onde tem a cena dos peitinhos, eles sacaneiam os atletas colocando coisa na cueca deles. O filme, ele é meio bobinho assim, meio Sessão da Tarde, mas é um filme muito engraçado. E o final do filme é muito épico, tem um musical muito engraçado com um personagem que é muito caricato, que é o indiano meio afetadinho, pra não dizer viado, que canta um rap muito escroto. É muito cena engraçado. Cena épica, crianças, procure no YouTube. Não, mas vocês sabem que foi daí que nasceu o Glee, né? Daí que nasceu o Glee. Provavelmente foi daí que nasceu o Glee. Tipo assim, você vendo o comercial do Glee, cara, eu já vi esse coisa em algum lugar. Mas nada se cria, rapaz. Pra mim, o momento alto do filme é quando os nerds colocam uma máscara e come a namorada do atleta fingindo ser ele. É fantasticamente escroto. O filme é muito trash. E é um filme muito bom, Porque a Vingança dos Nerds tem 1, 2, 3 e 4. Um é bom. Pô, mas um tem aquela reviravolta, que as mulheres que eram escroto começam a querer dar pros nerds, é o sonho de todo nerd, a popular do colégio querendo dar pra ele, porra. É exatamente. Aí no dois começa a ficar meio esquisito o negócio, junto pro hotel, pra reunir depois de tantos anos depois. Invade o saguão do hotel com equipamento militar. Meio escroto. Mas pra mim eu acho que o auge da escrotidão, que foi quando conseguiram matar a saga, pegar a saga tão legal, no caso que o 1 foi legal, o resto foi uma merda, eles conseguiram matar no 4, que é quando que é um filme inteiro sobre o personagem mais medíocre, basicamente, o Melecão. Que é o Melecão, que é o Booger. O filme inteiro fala sobre como ele vai casar, e o pai da esposa dele contratam uma garotinha pra fingir ser filha dele, pra arruinar o casamento dele. É tão escroto que eu acho que dispensa comentários. Vingança dos Nerds tem um filme. Aceitem isso, pessoas. É um filme. Tipo, não tem trilogia, não tem nada. É um filme. É um filme pipocão. Você vê com a galera, dá risada. Repetinho de graça. Repetinho. Espero que vá passar no Intercine. Ou no Corujão. Alguma coisa assim. Ou no Megapix. Que passa. Isso, Megapix. Megapix passa piranha assim no voador, porra. Quando vai passar isso? Exatamente. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesses filmes da década de 80 é que eles têm um ritmo muito, muito diferente. Tipo, no início do filme, fala sobre como eles estão chegando, né, no Adams College. Só que o filme demora 15 minutos, do tempo onde começa o filme, até que chegarem no local, são 15 minutos. No American Pie é tipo assim, um minuto de filme, o cara toca a campainha e fala, vamos para a faculdade, ok, aí teletransporta eles na faculdade. Lá não, lá chega, oi, acorde meu raio de sol, venha tomar o seu suco de laranja. Muito obrigado, vou tomar o meu suco de laranja. E passam-se 20 minutos de porra nenhuma. Não é nenhuma crítica, é um ritmo diferente, eu acho interessante, mas é muito estranho. Hoje o pessoal é muito apressado, o pessoal se levar 20 minutos pra chegar onde quer, vai embora do cinema, cara. No filme, nesse filme Vingança dos Nerds, a Vingança dos Nerds começa em uma hora de filme, sei lá, uma merda assim. Antes disso, só eles se fudendo. Não, mas assim, toda história tem que ter um começo, e a Vingança dos Nerds teve isso. Então, tipo assim, não foi você ia realmente pra assistir a Vingança dos Nerds, que era que foi o foco forte do filme, mas tipo assim, teve toda a história que rolou, que fez aí um bom filme, que é esse filme do A Vingança dos Nerds. Mas o que ele tá falando é que é o seguinte, vai lá, o Stifler sai de casa com os amiguinhos dele na American Pie, come uma torta no dine da esquina, na outra cena os caras já estão vendo mulheres jogando água de mangueira uma na outra na faculdade, cara. Não, eu tô ligado, tô ligado. O teleporte de um pro outro, tipo assim, não explicou a mudança. É o cara com cara de idiota na janela vendo as meninas de blusa branca molhada. Eu tô ligado, tipo assim, como eles se mudaram, ninguém sabe, tipo assim, é uma parte cortada do filme. Exatamente, porque eu me mudei. Porque, tipo assim, acredito que hoje nós entendemos isso. Agora, na década de 80, o cara ia falar, porra, como é que esse cara foi parar lá? Não sei como é que é a mentalidade dos caras, porque todo filme da década de 80 tem uns cortes, tipo assim, porra, o cara vai daqui até a esquina pra comprar um refrigerante. Aparece ele indo, andando até a esquina, entrando na porra da loja, indo no caixa, comprando, pagando pro cara. Hoje em dia o cara pode comprar um refrigerante. Pum, já tá com a latinha na mão bebendo. Esse é o negócio. Eu não critico isso. Eu acho que torna a... dá um ritmo mais... assim, você pode piscar no filme. Tem filmes hoje em dia que são feitos que você não pode piscar. Tipo, tá passando o filme na televisão. Ah, eu quero ir ao banheiro. Porra, perdi a cena principal do filme, não vou entender mais porra nenhuma. Se na década de 80 esse filme passava na televisão, você podia, sei lá, ir construir a bomba nuclear. Você voltava e ainda tava na primeira cena. Aquele filme, cortando o pensamento, aquele filme com o Shia LaBeouf, sei lá, Controle Absoluto, que um computador resolve controlar o mundo e destruir o Senado americano, uma porra dessa. Sim, chegaram a ver essa merda? Eu não entendia nada, cara, porque era tanto corte, tanta velocidade, que eu falei, caralho, eu meti a cara no saco de pipoca pra pegar, quando eu voltava, tava em outra cena, que eu falei, caralho, que porra é essa? O mundo te punindo por não conseguir pegar a pipoca sem ver. Não, não conseguia, cara, eu tava acompanhado, então pegar a pipoca era pra não falar outra coisa. O nome da garota era Pipoca, né? Era o apelido. Era da TV Cruz, né? Por quê? Porque ela pula? Ela... olha, não vou falar nada. Ela pula. Eu uso pelo meu direito constitucional de me manter calado. Não quer se comprometer aonde você já se comprometeu, né, mano? Já basta o Ryan Reynolds destruindo o relacionamento meu, agora, pô. Então manda um beijo aí pra Pipoca. Pipoca, um beijo. Manda um beijo pro Ryan Reynolds agora. Filha da puta, morre. Dá um beijo na Jolie por mim. Muito bom. Agora falando de Volta para o Futuro, o Elmar, o crítico. De Volta para o Futuro, um filme de 1985, dirigido e roteirizado por Robert Zemeckis, mesmo carinha que fez Beowulf, uma cilada para Roger Rabbit, aquele filme do Coelhinho. Eu acho que foi Forrest Gump também. O filme é maneiro, marcou uma época, como já diz na sessão da tarde, na introdução. Conta a historinha de Marty McFly, que volta no tempo num acidente lá junto com um amigão dele. Só Deus sabe por quê, que é amigo dele, Dr. Ernest Brown. Ele acaba esbarrando no pai dele, na mãe dele, no passado. E isso acaba em confusão. Isso acaba numa grande aventura. Aí você pensa assim, mas a mãe dele é uma vagabunda do caralho, mas é aquela vagabunda que, tipo, você não pode ver homem, cara. Viu homem, tá apaixonado. E ele tem que se virar pra não comer a própria mãe e botar o pai na fita da mãe de novo, porque ele fez merda. Não, mas tem umas partes engraçadas do filme, né, que no começo... ela fala assim, a mãe, filha da puta, piranha. Fala, eu não gosto das meninas que ficam correndo atrás dos homens. No meu tempo, eu não fazia esse tipo de coisa. Aí quando ele volta no tempo, ele vê a mãe dele toda assanhadinha, dando em cima de geral e tal. Isso mostra que a mãe, que é muito rígida, tome cuidado, filhos, porque no passado, condena a coroa, né? Levadinha, novinha do funk. A mãe era levadinha. E o pai dele era um loser do caralho mesmo, ninguém tinha que pegar aquele cara não. Aí tinha aquele retardado lá, era o bad boy de 30 anos no ensino médio, né? Tal do Biff, que dava porrada em todo mundo. Olha o nome do cara, bicho. Biff. Era Biff? É. Era Biff. Biff. Biff é. Wilson, sei lá. Não, Biff Tanner. E pior que você não pode nem falar que Biff só é Biff em português, que Biff também é Biff em inglês. Biff. É, bife de carne, é um bifão. Mais algum comentário sobre o filme? O filme merece ser comentado durante horas, só que eles vão fazer um resumão aqui. Ele Enquanto aquele probleminha lá, que quando ele volta no tempo, é maneiro, né? A máquina é movida por a porra de um capacitor de fluxo movido a plutônio. Ele rouba de... que o doutor rouba dos líbios terroristas e anda na van do Lost, aquela combo, aquela comboca azul do Lost. Que, cara, é muito escroto. O cara é terrorista líbio, mas parece mais a galera da Rocinha, sabe? O cara... Acho que eles não arrumaram líbios. Aí eles pegaram os mulatinhos pra fazer o papel de líbio. Porque, porra, não tinha dinheiro. Pegaram os latinhos, os cubanos. Não, porque os caras não tinham dinheiro pra contratar líbios de verdade. Então os líbios não queriam participar dessa mescla, lembrando o país deles, se passando de fundamentalistas, né? Então, como eles não tinham dinheiro, eles pegaram ali a galera de Cuba, Costa Rica, os mulatinhos. Os mulatinhos imigrantes legal ali pra gravar, pra fazer papel de líbio. Mais um filme. Vale a pena ser comentado e estraçalhado pela galera agora. Comentários? É um filme, realmente é um filme que marcou aí uma geração, tanto que eu vejo até hoje camisas e bonés do Back to the Future aí, usado até pela galera que, tipo assim, não se intitula, vamos botar entre aspas aí, nerds e tal, mas tipo assim, é um filme que teve uma geração de fãs que tem até hoje e tal, e gente aí que também compra os DVDs originais, gente... Enfim, gente realmente fã aí. Até hoje esse filme deixou o seu legado. Saiu um joguinho há pouco tempo também pra Xbox, né? Da mesma galera que produziu esse do Walking Dead. Só que foi meio merda, meio... Eu fiquei meio deslocado no tempo. Oh, piadinha idiota. A galera que eles tentaram pegar já não jogava videogame, provavelmente. Ou então não foram atraídos pelo jogo. Valeu a pena, não. Eu acho que De Volta pro Futuro, além de ser um excelente filme, infelizmente se tornou uma grande imã de posers. Porque todo mundo que nunca viu nenhum filme nerd vai ver De Volta pro Futuro e se achar nerd, usar camisa e dizer que vai pagar pau porque vi De Volta pro Futuro. Exatamente. Mas o filme tem uns elementos maneiros que geralmente as músicas... Geralmente a trilha sonora é totalmente acidental, é coisa que tá rolando no cenário e tal. Então não é uma trilha sonora, são músicas que acontecem, tipo no Aquele Onde os Fracos Não Tem Vez. As músicas simplesmente é a música que tá tocando no estabelecimento, é o cara que esbarrou em alguma coisa que fez um barulho de tensão, cria um elemento de tensão através da música, e são músicas teoricamente acidentais, né? Não são músicas inseridas ali como trilha sonora. No caso, não são músicas editadas. Ou que alguém teve. Ou que passou por alguma sonoplastia, assim. Vamos colocar aí. Agora, no segundo filme, vale a pena lembrar aqui que, porra, quem nunca pensou em fazer o que o Biff fez, né? Pegar um livrinho com resultados de todos os resultados dos jogos, viajar no tempo passado, entregar pra ele mesmo e falar assim, porra, fica rico, né, filha da puta? Eu já pensei em fazer isso quando vi o filme, falei, porra, o cara teve uma ideia boa, porra, maneiro. E pior, ele fez isso, ficou milionário, catou a mulher que deu toco nele no ensino médio e escrotizou a mulher, mano. Botou a mulher de puta, pintou o caralho. Realmente é uma trilogia que vale a pena os três. Os três filmes são muito bons. Com certeza. O terceiro tem elementos mais maneiros, né? Tipo assim, o cara se chamar Clint Eastwood, ou McFly lá no passado, ele se autodenomina Clint Eastwood. Aí tem vários elementos, tipo, tem cena que ele faz tipo o carinha do Taxi Driver no espelho. Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Eu sou o único aqui? É muito cheio de referenciazinha nerd, muito... Pra, tipo assim, pra quem conhece, né, o universo nerd, assim, é muito maneiro. Realmente era o que eu ia comentar sobre esses picotes de cena de fazendo referência a outros filmes que De Volta pro Futuro 3 fez. Porra, tem aquela cena daquele cachorro louco, não sei quem, que é o parente do Biff lá, o antepassado do Biff. Começa a atirar nele, né, pra ele dançar, ele pega e faz um moonwalk do Michael Jackson. Sei, lembro. O filme é bem maneiro. Vale a pena ver. Eu vi ontem, vale a pena. Passou pelo tempo, não envelheceu. Também fala de viagem do tempo, né? Então. É um filme que, com o passar do tempo, ele não fica enjoado. Muito até pelo contrário. Porque, Porque no caso ele é datado, né? Ele se trata de determinadas épocas. Então, tipo assim, ah, porra, daqui a 5 mil anos, aquela época, 1955, por exemplo, que se passa o filme, sempre vai ser 1955. As pessoas vão se vestiram daquela forma. Então o tempo não influencia aí. É um filme, realmente é um... Ele tem... E tem um conteúdo humorístico também bem legal. O filme em si. Tudo se passa naquela vilinha, naquela cidadezinha de merda lá de Rio Vale. Exatamente. E o maluco sempre fica reclamando que o cara tem uma máquina do tempo, mas deixa tudo pra fazer na última hora, né? Ele sempre reclama, pô, por que a gente deixa pra fazer tudo em cima da hora? Já é uma crítica que ele faz ao filme também. Ao próprio roteiro, tipo assim, porra, beleza. Porra, você tem uma máquina do tempo, caralho. Por que no último minuto? Tudo em cima da hora, um segundo e tudo perde, tudo vai pro caralho. Isso também é crítica a outros filmes de, por exemplo, de ação, que a bomba... Por que que o cara não bota a bomba pra explodir em 5 segundos, caralho? Ele tem que botar pra 10 minutos pra ela não explodir no último segundo. É, pra dar tempo do mocinho desarmar. Isso que eu ia falar, que é pra dar tempo do Bruce Willis bater em todo mundo e desarmar a bomba. Pra quem não viu De Volta pro Futuro, espero que vai passar na Record. Passa todo sábado, quase. Bruno, ele dá audiência pra Record, né, cara? Eu acho que ele é membro da igreja. Ei, eu rapaz, sou, cara. Estou me convertendo. Ele é membro fundador da Universal, cara. Me fala aqui, cara. Você conhece algum presidiário que não é evangélico? Agora vamos ser processados. Agora nós vamos ganhar um processo. Tô zoando, gente. Tô brincando, hein, colega. E agora falando de uma animação que eu gosto pra caramba, sim, eu sou fã de animação, que é Toy Story aí, o grande clássico da Pixar, o primeiro longa-metragem gravado nessa animação em 3D aí da Pixar, da poderosa Pixar, e dizem que foi também a primeira animação em 3D, mas que muitos acreditam que não, que foi a produção brasileira chamada Cassiopeia. Como ninguém conhece, a galera fala que é Toy Story. E no Brasil, o nome continuou como Toy Story, mas em Portugal, Toy Story tem um subtítulo, é Toy Story, Os Rivais. Então, tipo assim, dubladores portugueses, depois vocês querem ser reconhecidos pelo trabalho de vocês pelos portugueses, não reclamem. Toy Story, Os Rivais, é muito nome de Silvio Santos isso. Os Rivais? Sim, Toy Story, Os Rivais, tracinho, Os Rivais. Parece nome de filme do Jean-Claude Van Damme. Tracinho também conhecido como Wiffen. Exatamente. Olha. Devia ser Toy Story, Ai Jesus. Uncharted. Foi um filme aí. Foi filme gravado em 95, o primeiro. Que rendeu bastante, rendeu 191 milhões e 796 mil dólares naquele ano. E logo atrás, veio aí em 99 o Toy Story 2. E pra fechar a trilogia, o Toy Story 3, que é pra mim a melhor da trilogia, foi o Toy Story 3. Devido à diversidade, à diversificação, no caso, dos brinquedos. Falando, tipo, mostrando muito, muito... Muito mais brinquedo do que o 2, que ficou um pouco limitado aí devido à história e tal, mas o 3 é sensacional, principalmente com o Buzz Lightyear falando em espanhol. Aquela parte que o Buzz Lightyear tem memória modificada e começa a falar em línguas é fantástico, fantástico. E Toy Story é um filme que eu digo, sinceramente, vale muito a pena ver dublado. Porque com o Guilherme Briggs como Buzz Lightyear... Isso aí, cara, isso que eu ia falar. Cara, fantástico, fantástico. Guilherme Briggs é um cara. Buzz Lightyear vale o filme, cara. Vale o filme. Exatamente. E quem dublou a voz do Woody no Toy Story, na dublagem americana, foi o Tom Hanks. Tom Hanks dublou a voz do Woody. Por isso que pegaram com o dublador aqui também. Exatamente. Em qual Toy Story que tem um namoradinho da barba fetadaço? É o 3. É o 3. Caralho, ele ganha o filme, cara. O filme é dele. O Ken tá demais, cara. O Ken tá demais. Maneira sátira no final. Nossa, a Barbie tem uma letra bonita, cacata, que cara, essa letra não é da Barbie, aí tem a assinatura do Ken. Caralho, o Ken tá muito afetado. Caralho, eu dou risada pra olhar pra ele, cara. Ele tá metrosexual no nível épico, cara. Nível Anshun de Andrômeda. Um fato interessante que eu não sei se vocês sabiam é que o dublador do Woody no Toy Story 1 é diferente do dublador do Toy Story 2. Vocês sabem disso, né? Em português? Em português. O cara que dublava o Woody morreu. Morreu em acidente de carro. Em 97, se eu não me engano, uma merda assim. Aí ele não dublou o Toy Story 2 no Toy Story 3, que era difícil de dublar. Mas o 1 foi redublado com o novo cara ou deixaram com a voz dele mesmo? Eu não sei se foi redublado com o novo cara. Quando eu vi era com a dublagem original, porque até porque eu vi em VHS as 350 vezes que eu vi. Mas eu nunca parei pra comparar. O filme de 95, né? O filme de 95, então já saiu DVD com esse cara morto. Já saiu DVD com esse cara morto. Eu não sei se o filme chegou a ser redublado. Não, tipo, o Toy Story não sofreu, tipo, remasterização e blá blá blá. Ele, parece que a Disney lançou os três filmes, a trilogia e tal, quando o Toy Story fez 10 anos, no caso, tipo assim, fez 10 anos em 2005, então não existiu 3. Quando lançou a trilogia, no caso, que eles não mexeram em nada, tipo, mantiveram tudo. Não, mas calma aí. Isso se aplica aos Estados Unidos, não ao Brasil, porque, por exemplo, quando eles relançam aqui no Brasil o filme também tem que ser redublado, cara. Não, aqui no Brasil também, tipo, eles não mexeram na dublagem. Eles pegaram o filme de 95 e colocaram no box e foda-se? Basicamente. Como é? Porque, tipo assim, são dois filmes que vão ser vendidos junto com dubladoras diferentes, mas sei lá, velho, meio esquisito. Porque ia ficar a diferença gritante, de o cara ver o filme 1, vai ver o 2. O cara, porra, voz diferente, voz esquisita. É, então, não, cara, assim, tá tipo o Celton Mello dublando. Quem souber me dizer se o dublador do Woody no Toy Story 2 e o Toy Story 3 foi o mesmo Toy Story 1, no caso, se o Marco Ribeiro redublou o Toy Story 1, por favor, diga nos comentários, você recebe uma homenagem de minha pessoa no próximo podcast. Isso aí. Vai mandar um beijo pra você. Vai ganhar um beijo tipo da Xuxa. Meu pai, minha mãe, especialmente pra você. Que, exatamente. Um beijo de Xuxa do Amor Estranho Amor. Não. Reza pra ser uma garota, hein? Tem que trazer a pornografia, né? Não faz não que é pornografia. Não é pornografia, é porno chanchada. É porno pedofilia, né? É erotização. É sacanagem. Pronto. Pô, a gente tá falando definição sobre curta e grossa. No podcast. Toy Story. Em Toy Story, cara. Olha só. Cara, o Bruno tem uma habilidade impressionante de trazer pornografia pra qualquer assunto, né, cara? E sobre Toy Story, cara? Não, mas o pior é que é sobre um filme de criança. E aí ele não traz só pornografia, ele traz pedofilia. Porque como é que criança fala pedofilia? Nem à toa que tá na casa de custódio. É, mas não foi esse o meu crime. É, fiquem despreocupados, não foi esse o crime dele. Não. Aí vai ter o dia que eu sair incondicional, as mães vão ficar tudo atravessando a rua pra não deixar eu pegar as criancinhas. Eu não como criancinha não, gente. Conheço gente que faz, mas não como não. Vulgo o nome, a gente não vai querer falar de novo. É, essas coisas a gente não divulga não, sabe? Uma atriz aí. Você, federal vai bater no portão da galera, hein? Intimação. Eu não disse nada. Eu não sei de nada. Voltando a falar aí sobre Toy Story, é que, mas o 2 tem uma parada legal também, que mostrou os outros personagens que acompanharam a série do Woody na época, e que aí que entrou a personagem Jessie e o seu cavalo. Gente. E, pô, é um filme também muito bom, mas, tipo, o 3 pra mim foi o melhor de todos. E, tipo, não tem jeito. E é um filme que, trailer, eu já tava acompanhando antes de lançar aos cinemas. Então, tipo assim, foi um dinheiro bem gasto. Você chorou, Babino? Não, cara, não. Mas eu gostei muito do... Mas eu gostei muito de Amigo Estoyaká, cantado por aquela banda que eu me esqueci o nome. Que inclusive é nossa música de abertura pro esse... Exatamente. Exatamente. Amigo, isto, que por sinal toca até naquela no Monstros S.A., né? Faz uma referência a essa merda. Sim, e também em outros filmes, e tem no filme, em um filme da Pixar também que entra também Toy Story, é o filme Carros, no final, que eles estavam assistindo, que eles estão lá no drive-in, aí assistindo filmes e tal, que faz uma sacada com as dublagens e tal, e tem Toy Story feito no mundo de carros, aí que ficou bem bacana também. Bom, o roteiro que todo mundo já conhece, se você não conhece é porque você mora numa caverna que foi citada por aqui. Você sabe muito bem a caverna que a gente está se referindo. É um filme que se trata... O primeiro filme é o filme que se trata da chegada do Buzz Lightyear à casa do Andy. O Buzz Lightyear sendo... Ele achando que aquilo era um planeta e tal. E o Woody tentando explicar que ele era um brinquedo. E ele tentando também... continuar sendo o brinquedo favorito do Andy. Por isso que ele tem essa rivalidade toda com o Buzz. Talvez por isso que eles botaram os rivais no título. E basicamente o Andy acaba tratando os dois como o boneco favorito. Aí no 3 o boneco favorito continua, é mostrado que é o Woody, não tem jeito. O enredo do 2 é quando o Woody conhece os outros bonecos que faziam a série com ele, a série televisiva dele. Que ele vê, logicamente, que o filme se trata basicamente da visão dos bonecos vendo tudo, praticamente. Então, aí mostra eles tentando fugir do lugar onde o Woody está pra voltar pra casa do Andy e tentando também convencer os seus amigos a voltar com ele. Que é aquele reparador de brinquedos, né? Aquele cara que conserta os brinquedos, que foi consertar o Woody e sequestrou ele porque ele era muito raro. Vender por milhões. Exatamente, ainda mais porque aquele Woody era boneco de pano e tal, então tem toda... Ele ia vender pro virgem de 40 anos. Por aí. Mas ele ia ser, no enredo mostra que ele ia ser, ele ia servir de amostra em uma exibição em Tóquio, alguma coisa assim. É, o museu japonês, né, queria comprar. Exatamente. Só queria a coleção completa, com a garota, o cavalo, ele e o xerife, sei lá que porra era aquela. Era o minerador. E ficava dentro da caixa. Exatamente, que não queria ser brinquedo de alguém. Que nunca foi tirado da caixa. Tem gente também que eu conheço que nunca saiu da caixa. A galera que tá na caixa aí que tá. A banda que cantou. Que cantou a música no final do filme, que também foi tocada aqui, é o Gipsy Kings, que também tem uma música chamada Bamboleo, que. É bem famosinha aí pra muitos que conhecem. Entendeu? Só corrigindo, é Gipsy Kings. Eu só leio Gipsy, então desculpa. Gipsy Kings. É Gipsy, tipo Teletubbies? É. Bamboleia, bamboleia. Caraca, viu? Essa eu conheço, hein? Viu? Então, eles que cantam e que cantaram aí, fizeram aí sua participação no final do filme, mostrando... É meio que um pós-filme que a Pixar faz na maioria dos filmes e não deixou de fazer com Toy Story também. A Bamboleio era sucesso nas novelas da Globo anos 90. Rainha de Sucata Feelings. Isso aí. Nem era 90, então. Era 90, não vale a pena ver de novo, cara. Que foi quando eu vi, provavelmente. Ah, cara, tem um vídeo muito bom na internet. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Procurem no YouTube, criançada. Rainha da Sucata, abertura literal. Sério, procura. Eu vi, é foda. Acreditem. Vou ver agora. Também vou ver agora. Pô, Bruno, tiraram o vídeo, cara. Caralho, tiraram... é uma perda de idade, mané. Você não sabe o que vocês perderam, cara. Quem não viu, vocês realmente não sabem o que perderam. Quem mas... não viu... Que triste. Mas vamos falar de um assunto melhor. Vamos falar sobre Matrix, Bruno. Por favor, nos fale sobre Matrix. É um momento solene agora. Porque falar de Matrix... Matrix é tipo... O orgasmo múltiplo dos nerds pelo mundo inteiro, né? Porque, porra, foi o filme que marcou o cinema, marcou efeitos especiais, marcou tudo, cara. Revolucionou a forma de se fazer efeitos especiais mesmo, o bullet time e todas essas coisas que centenas de filmes depois vieram copiando. O Matrix, pra quem não sabe, e se você não sabe, cara, ó, na moral, sai dessa porra, fecha o Chrome, vai fazer outra coisa da sua vida, vai estudar pra ser alguém na vida. Puta que pariu, se você não assistiu Matrix. Fecha o Internet Explorer. Porra, se você tá usando o Internet Explorer, provavelmente você não viu Matrix também, cara. Você não é uma pessoa muito inteligente. Esse é o meu ponto. Enfim, Matrix é a história de... Foi lançado em 1999, se eu não me engano. E conta a história de um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas são cultivadas como um tipo de colheita mesmo, só que para gerar energia para as máquinas que dominaram o mundo. Tá, falando dessa forma parece até clichê, mas acredita em mim, cara, não é. Não é, porque é muito épico, cara. Você tem que assistir para ver como que é maneiro esse filme. Principalmente um... Você não pode ser clichê quando você é um dos primeiros a fazer isso. Quê? Você não pode ser clichê quando você é um dos primeiros a fazer isso. Cara, e os irmãos Wachowski já falaram que eles mamaram na teta de Asimov com muita força. Vindo de um dos irmãos aí, não foi só no da Asimov que eles mamaram com força não, velho. É porque o irmão e a irmã Wachowski agora, né? Não, pior que tudo que ela o cara mudou de sexo pra... Porra, trocou de sexo, mas virou sapatão, né? Ele é casado com uma mulher, tenso. Caralho, dessa eu não sabia, meu mundo caiu. É, ele mudou de sexo, mas é casado com uma mulher. Quer dizer, a Bíblia não tem nada contra ele, é foda. Onde está meu Deus agora? É, o seu Deus não pode criticar ele. Ele continuou casado. Ué. Enfim, falar de Matrix é... É, caralho, eu me emociono, cara. Eu vou cortar meus pulsos aqui junto com vocês ouvindo My Chemical Romance. Igual aquela menina lá na Inglaterra. Então, no primeiro filme... O primeiro filme é muito legal. Tipo, qualquer filme do Matrix é legal, mas o que eu acho mais foda de todos é o Reloaded. Vocês concordam comigo? Eu acho que o 2 é uma merda, o 3 é mais merda. Que isso, é bom. Cara? Eu concordo que só o primeiro prestou. Eu cara, olha que só, porque o primeiro filme, ele traz a jornada do herói, o Neo é um merda, e vai ficando bom, ainda o Kung Fu, eu quase desvio de balas, eu tomo um tiro de raspão, no final ele bloqueia a bala, bonitinho, salvou o mundo das máquinas e blá blá blá. Se o Matrix fosse só um, e não tivesse final, assim, o final fosse subjetivo, tipo, o Neo realmente é o escolhido, e ele realmente consegue trazer a paz e tal... Mas se deixasse explícito, só ele voltando pra nave com os poderes escolhidos, pra gente podia acabar, assim, Matrix podia ser um filme fechado, um e acabou. Aí no 2 eles começaram a deixar o Neo mamateiro, porque ele pode voar, ele pode se mover entre os universos sem nada, ele pode derrotar 5 milhões de pessoas, ele pode controlar as máquinas fora da Matrix. É, ele pode fazer tudo, e isso é mamata, eu não gosto de arma mata. Ah, eu achei maneiro, cara, porque mostrou que ele, de alguma forma que é uma crença na que o ser humano sempre pode mais, né? É uma coisa meio Ana Maria Braga, sabe? Mas é legal. É um negócio meio Ana Maria Braga. Caralho, é uma coisa Ana Maria Braga, mas é maneiro, cara. Bruno gosta de Ana Maria Braga. Cara, Ana Maria Braga, se você... Caralho, se você não tem a Bíblia em casa, você tem que assistir mais você, entendeu? Galera, pra quem puder comprar uma Bíblia aí pra Bruno... Ele tá precisando, cara. Caralho. Pô... Mas voltando ao assunto, eu discordo de vocês de falar que o Matrix, o Revolution foi o mais fraco de todos, é fato. Até a mudança brusca de atriz que fez o Oráculo e todas as... A mulher morreu, caralho. Não, cara, a mulher não morreu, ela trocaram a atriz. Ela morre no. Mas ela morre no. A atriz tinha morrido. A atriz que fez. Meu Deus, meu mundo está caindo cada vez mais. A velha morreu. Eu vou parar de gravar, tô emocionado. É que deixa pessoas de fome de ter trocado Dumbledore no Harry Potter. Ele morreu, vai fazer o quê? Vai botar um cadáver pra ele. Eu tô emocionado agora. Olha só, vai fazer o Oráculo em CGI. Eu acho que em homenagem. Podia botar em holograma. Não. Eu acho que em homenagem a Bruno devia amarrar cordinhas no cadáver da mulher e regravar essa porra. Tipo Naruto faz um Edo Tensei. Exatamente. Ó, você veio aqui só pra gravar o Matrix, beleza? Beleza, então vai lá. Levanta daí, sua velha. Taca mais formal. Olha, como diz um grande filósofo amigo meu, criança e velho não tem querer não, porra. Ou então usa ela de fantoche, tipo Vila Sésamo, tá ligado? Caralho, eu parei, a Oráculo morreu. Eu falei, fantoche. Falando de fantoche, volta ao Lobo José, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu misturo os atores com o personagem que eles fazem na televisão, cara. Aí, tipo, se a mulher ela é a Oráculo do Matrix, ela não podia ter morrido, cara. Que isso? Tá certo. Ela tinha que ser mortal. Tá, parei. Não quero mais falar mais nada. Agora continua. Só lamentamos um minuto de silêncio pelo Oráculo. Um minuto de silêncio pelo Oráculo. Bota aí na edição. Beleza, então. Passou um minuto. Mas tipo assim... Um minuto editado, né? Balbino vai vir puxar seu pé. Vai puxar o meu cadáver da velha. Vai vir puxar o pé de quem vê na Maria Braga, mano. Só deixando bem claro, a gente realmente fez um minuto de silêncio e a gente cortou esse minuto na edição, tá? Exatamente. Verdade. Eu até chorei. Então, senhora mulher gorda negra do Oráculo, nós sentimos sua falta. Pra fazer biscoitinho pras crianças. Mas uma coisa que eu gostei que eu gosto do diretor do Matrix é que ele usa elementos Matrix em outros filmes dele, como V de Vingança, por exemplo. Ele usou o famoso bullet time em uma cena, na cena da faca do V de Vingança. Então, tipo, o cara soube dirigir bem tanto V de Vingança quanto Matrix. Então, parabéns pra ele. Uma pergunta aqui agora que surgiu sobre a velha fazendo biscoito pras crianças. Será que o Oráculo era uma macumbeira dando Cosme e Damião, velho? aí depois as crianças eu tenho que ir tudo pra igreja pra tirar o espírito de Cosme e Damião. Porque não, porque as crianças entortavam a colher na sala dela. As crianças entortavam a colher, via outro mundo. Porra, tem sentido, cara. É mesmo, né? A velha dopava as crianças. A velha é o maior gerador de obsessor do mundo. Escravizava e botava elas pra fazer bola de futebol. As crianças, a velha é o maior espírito obsessor, cara. A gente Smith fez bem se livrar daquela filha da puta. E tirando o minuto de silêncio. Bom, a gente Smith não se livrou dela, a gente Smith absorveu ela. Pegou então, pra ele, próximo... velho. O cara é tanto forte. Exatamente, o próximo cara que vai dar dorgas pras criancinhas é o Smith. Cara, chegou me fiz, catou pra ele. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei depois que o Agent Smith absorveu a mulher e ficou todo pimposo? Eu pensei, caralho, bicho, você acaba de absorver uma velha gorda e você tá orgulhoso disso? Tipo, isso é tipo um filme pornô muito vagabundo, cara. E voltamos a pornografia. Cara, e o pior, cara, não tem nada a ver com pornografia. O que ele fez? Ele sugou as energias de uma velha gorda. E Bruno leva isso pra pornografia. Por quê? Porque sim. Porque meu amigo, Matrix. Meu amigo, energia pode ser libido, que é energia sexual. Ô Bruno. Eita! Bruno, tá forçando demais, cara. Bruno, tô zoando. Aí daqui a pouco. Vão fazer comigo igual fizeram com os seus Malafaia, vou emitir uma nota de repúdio, amigo, por estar usando o Freud. Tô brincando, criança, tô zoando. Ô Bruno, tem certeza que o filme que você viu não era Matrix XXX? Porque é uma diferença muito grande, entendeu? De um pro outro. Não, não era não, tá tranquilão. Tipo, eles tinham todas as roupas mesmo? Tava. Tinha. Se eu tivesse visto o Oráculo pelado, eu ia lembrar, cara. Ia ser uma coisa muito traumatizante. Então tá beleza. Mas tentando falar sério sobre Matrix agora, né? Tem aquela guerra escrota lá do povo que come minhoca. Povo de Zion. Zion. Povo de Zion contra as máquinas, que são tudo filha da puta, né? As máquinas são na filha da putagem. É, porque a máquina fala, ah, vai lá, reconstrói sua cidade de merda, vou matar 90% da população, vou poupar 10% e fode aí. É, a máquina é meio sádica. Meio seletiva também. É, se fode aí, gerando filho com primo, nascendo deficiente, pedindo no caralho. É. Caralho. A máquina é muito escrota, bicho. Esse podcast tá muito nazista, bicho, que isso. Mas, pô, ele poupa 5 casais. O cara vai comer a prima, vai comer a parada aí, velho. Tem que comer alguém, né? É, porra, por isso que o povo nasce malucão lá, comendo resto, vestindo saco de batata, comendo minhoca, porra. E o bom do Matrix é que as pessoas têm vários buracos. Aí, ó, já dá pra... Já dá pra inovar. Mas aqui, falando em buraco, cara, aquela faca que eles enfiam na nuca da galera, puta que pariu, hein? Faca? É, porque quando eles vão plugar o Neo na maquininha lá, porra, parece até aquele troço que sai do Robocop pra ligar nas máquinas, sabe? Ah, fica, tá, é tipo um gigante. Supositório, só que é na cabeça. Só que não é, porra, mas tem 20 centímetros, cara, saiu no nariz do maluco. Caralho, bicho. Eu fico pensando, caralho. Será que eu, tudo que eles fazem, a hora que enfia aquele negócio de 20 centímetros na cabeça dele, o cara se faz assim... É? Não, não, na boa, tá tranquilo, tá sus. É, o bicho leva 20 centímetros de ferro na cabeça, só faz... É o Cavaleiro Negro do Monty Python. Não, é só um arranhão. Você vê que todos os filmes dela estão conectados. Exatamente. É tudo uma grande ópera, né? Tudo isso conectado, tudo... igual a Malhação do ano passado. Ó, valeu, galera. Ó, valeu, galera. Malhação, a gente precisou beber um copo d'água, né? É, depois de Malhação a gente precisou realmente beber um copo d'água, agora voltamos aqui pra continuar falando de Matrix. E mais algum comentário aí? Como a luta de Goku e Vegeta? Goku e Vegeta no céu, cara, perfeito. Eu imaginei agora Goku e Vegeta lutando em cima do céu, o inimigo, sabe? Eu lembro que eu fui no cinema, eu e mais dois amigos, a gente levantou e gritou: manda o Kamehameha, porra! Porque puta que pariu, velho. Dava demais. Aí eles usaram a água, porque eles não tinham o que destruir mais, né? E falaram: não, agora a onda é água, vamos parar a água no céu, Shiryu de dragão. Aí um dá um soco na cara do outro, a chuva para! Aí faz aquela cúpula bonita. Eu falei, puta que pariu. Vai, Shiryu. Aí a luta começa, não. Goku versus Vegeta, e termina God of War, porque ele vira tipo um titã. Espancando os meus, Jujão. É. No 2, eu fui com um tio e uma tia minha. E coitado. Tipo, pô, de graça, menos doença. Vambora. Cara, eu acho... Cara, e no 2 eu dormi da metade até o final, então quando teve aquela cena da chave no final do 2, eu perguntei, cara, por que que isso tá acontecendo? Porque o filme tava muito ruim, que ele tinha que escolher uma das portas. Ah, não tem, cara, não tem. A única coisa que eu lembro do filme 2 é Mônica Bellucci com um decotão sinistro na minha cara, velho, na tela do cinema. Depois agora... eu me levo tudo pra pornografia. Ah, mas não era pornografia, o cara tá me mostrando isso, porra. Mas você pensou pornografia? Não, não, Bruno, você pensou pornografia. Você pensou pornografia do cara sugando a energia de uma velha. E o cara quer me criticar da Mônica Bellucci. Fala sério, cara. Ah, cara, no Matrix 2 tem um personagem que eu acho foda pra caralho, que é o Merovingio, o traficante de informação. Esse não, e ele faz a tipo mulher ficar excitada, né, com o bolo. Ele manda um bolo, caralho, que essa cena excitada. É muito épica, cara. Eu falei, caralho, esse bolo ia fazer muito sucesso nas festinhas da galera. Tá vendo, na época do Matrix já existia LSD. Tesão de vaca total, meu amigo. Tesão de vaca. Aí vai ser igual aquela lenda urbana, daqui a pouco ela tá sentando na marcha do carro. Já aconteceu com um amigo de todo mundo. Não, amiga minha, porra! Tomou! Tomou, fez altas loucuras e pumps! Virou a cadeira pra cima, foi no pé da mesa mesmo. E foi ainda mais convidou, três. Ainda convidou mais três amigas e ficaram rodando igual Beyblade. Se der mole, é amiga em comum de todo mundo. Rodaram igual Beyblade e ainda gritaram, vai, Dragão! Caralho! E voltamos à pornografia. Caralho, pornografia com Beyblade é foda. Realmente, que a galera consegue converter tudo pra putaria, velho. Ele já transformou um desenho infantil em pornografia. Ele já transformou uma velha gorda em pornografia. Então você tá agora com um peão, cara. Porra! Peão de merda! Eu tô começando a achar que eu sou mutante. Daqui a pouco o professor aparece na porta da minha casa, minha mano. Quem? Porra. O professor Xavier, eu tenho o poder de transmutar as coisas em pornografia. Não, você tá mais pra Irmandade lá, cara. É Magneto que vai bater nessa porta, cara. Eu sou do mal, né? Professor não, Xavier vota pela castidade da galera, né? Não, porque por o exemplo, professor Ciclope, Xavier... Ciclope é virgem até hoje. É claro que o professor Xavier vota pela castidade. Ele tá naquela porra com a cadeira de roda e não consegue comer ninguém. Exatamente. Não, às vezes porque o professor Xavier foi na casa de Bruno, cara. Pô, o cara tá pensando putaria comigo na cadeira de roda, cara. Rapaz, é porque vocês não conhecem o DR, rapaz. Ouçam aí as musiquinhas do DR que você vai ver que é possível. Ah, então é o DR que tá te fazendo mal? Forte influência de UDR. Já Magneto curte a sua onda aí, pô. Ele já chega, bateu na porta, é mística, pelado, te atendendo. A mulher aí, toda pintada de azul, tipo aquele Warcraft. Olha só, cara, olha o nível das coisas que o cara fez. Ó, meu amigo, tá no inferno, abraço capeta, cara. Eu descobri semana passada que Warcraft tem segunda temporada, cara. Nossa. Eu nunca vi, né, primeiro. Juro. Ah, é, não tem nenhuma velhinha gorda. E falando agora, opa, filme bom aqui, é o Exterminador do Futuro. É, Terminator, filme de 1984, nosso querido James Cameron de Titanic e Piranhas Assassinos Voadores, meu favorito, filme favorito dele. O filme conta a historinha do futuro distante do ano de, acho que 2015, sei lá. Onde as muito distante. Onde as máquinas dominaram o mundo e tinha uma. Eu tô me imaginando nos Jetsons agora. Onde o mundo foi dominado pelas máquinas, robôs cibernéticos muito loucos dominaram o mundo e, pô, as máquinas estavam perdendo a guerra e a última esperança das máquinas era enviar um robô mega foda pra destruir o líder da resistência. Antes dele nascer, matar a mãe dele. Não me pergunte por quê. Então essa foi a única saída que as máquinas, que aparentemente estavam ganhando a guerra, encontraram para o seu futuro. Então eles enviam nada mais nada menos do que o Terminator T-101, nosso querido Arnold Schwarzenegger, para matar Sarah Connor. Uma lourinha com cabelo do Bon Jovi do caralho, velho. Muito escroto. É igualzinho, velho. Só falta ela cantar Always. Cara, quando ela chega de motinha, eu falei, caraca, o Anto de Dead or Alive, velho, é isso aí, vambora, vai tocar agora. Em contrapartida, a Resistência envia seu grande soldado, Kyle Reese, para proteger Sarah Connor do terrível Terminator. Essa é a sinopse que tá aqui, que é muito porca. Agora falando do filme, porra, o filme... Pra mim, uma das melhores séries do cinema, revolucionária nos efeitos especiais para a época, 1984, acredito que ninguém aqui tinha nascido, mas que segundo aqueles que viram no cinema, foi uma revolução, né? Porque era ainda em stop motion, os robôzinhos, feitos de massinha, de fotinha a fotinha, frame por frame, dava um trabalho do caralho, mas valeu a pena, passou realidade para a época, né? filme muito maneiro. E eu, vamos ver. Algum comentário da galera, do primeiro? Eu gostava dos jogos que saíram pra Super Nintendo, Mega Drive. Eu gostei dos jogos. Porra, tá falando do jogo, do filme, cara. Nada do filme. Não vi o filme, não, Bobinho. Eu vi o filme. Foi o menos assisti. O 1 e o 2 são muito bons, cara. Porra, o Arnold, eu acho que tem 11 falas no filme todo, cara. Eu tenho a maldição do 2, eu sempre gosto do segundo filme. O segundo filme do Exterminador do Futuro, pra mim, é o melhor. Não, o segundo é foda, não. O segundo é um tapa na cara. O primeiro é maneiro lá, porque o robô vem, o tal soldadinho do futuro que era pra proteger a mulher mete nela, e o tal cara da resistência é fruto disso, né? Dessa união do cara do futuro com a mulherzinha lá. Quer dizer, é um paradoxo temporal. Se ele não tivesse voltado, não tinha resistência... E por aí vai. O cara saiu. O cara viajou no tempo só pra dar uma zinha, cara. Depois ele ensinou tudo pra pornografia. Não, mas o pior de tudo é o filho enviar o cara pra passar sabendo, tipo assim, pô, tu vai passar pra comer minha mãe pra eu nascer. É esse o meu dilema. O cara que tem coragem de chegar pra esse maluco e falar, tu vai lá comer minha mãe. Ele é capitão da própria mãe. É uma parada muito escrota, cara. É sem sentido nenhum. Aí vamos lá. Segundo filme, acho que é de 91. Já é, concordando aí com o nosso amigo Bruno, o melhor filme da quadrilogia. Até hoje, porque provavelmente haverão novos, outros. E traz a Sarah Connor, já tá no hospício, que ela tentou destruir lá a empresa que teoricamente iam criar os robôs, a Cyberdyne. Ela tenta destruir, é jogada no hospício, como maluca. Falando em futuro, máquinas dominar o mundo, papapá. O filho dela cresce um jovem marginalzinho, assaltando caixa eletrônico, roubando ficha no fliperama. Ouvindo Cone Crew. Ouvindo Guns N' Roses, cara. Usando boné de abarreta. Não. Usando franjinha. Ele usava franjinha emo. Esses eram os abarretas da época. É, ele usava franjinha e jaquetinha de couro e tinha uma moto feita de motor de cortador de grama. As mina anos 90 pira. Aí novamente, agora mudou, né? O exterminador que as máquinas teoricamente derrotadas enviaram foi um bicho feito de mercúrio. Robô mega fodão assim, todo de metal líquido assim, né? Mercúrio. E contra a partida, a resistência envia o modelo... que no filme anterior era vilão, que é o Arnold Schwarzenegger. Pelo que dizem, essa mudança no roteiro aconteceu porque o Arnold disse que não queria fazer papel de vilão mais, que agora é só fazer heróis, que ele queria ser o bonzinho, e acabou fazendo o filme Tira no Jardim de Infância lá. Tomando conta da creche. Ele queria roubar a Sarah Connor. É, mas porra, a Sarah Connor tava demais, essas malhadoras. Sarah Connor, aí ó, Sarah... Maluca no hospício. Fazendo 500 abdominais por dia, flexão pra caralho, porrando os maluquinhos do hospital lá psiquiátrico. Mas sei lá, eu acho que o Arnold também virou mocinho, porque no Exterminador do Futuro, a ideia seria você ver o filme e falar: caraca, esses caras são personagens principais e estão fugindo da máquina malvada. Mas todo mundo só viu o Arnold Schwarzenegger matando as pessoas. Então ele era o personagem principal do filme, foda-se o resto da história. O filme é sustentado por ele. Exatamente, ele roubou o filme, por isso que ele tinha que ser um assim, não fazia sentido ali. E o melhor do filme é que resolveram, tipo assim, ele era um robô, né? Então ele falava aparentemente do jeito que um robô falaria, todo duro, todo truncadão, né? Ele andava como ele. Robô. Porque pro robô pro Arnold Schwarzenegger. O robô imitava o Arnold. O Arnold imitava o robô. É, tipo o Biscoito Tostines, né? Mas, tipo, é um bom filme. O T-1000, que era o vilão lá de Mercúrio, era fodaço, podia assumir forma de outras pessoas, copiar voz, virar organismos semi-vivos lá. Ele não podia virar máquinas motorizadas porque eram muito complexas pra ele, mas ele podia copiar os seres humanos. Ele não precisava copiar. Era tipo a Beast de metal. É, isso aí. Só que ele não podia copiar. Tem uma cena, cara, que ele vira o piso do hospital psiquiátrico. Ele vai e fica todo a rama no chão, né? Ah, eu lembro, eu acho o máximo essa cena. Ah, aquilo ali, porra. Aí ele vem levantando atrás do gordinho, o gordinho sempre se fode. Ele levanta atrás do gordinho, o gordinho esperando o café sair da maquininha, aí o T-1000 vai saindo atrás dele, assim. E ele com sexto sentido zero, maluco. Tava muito drogado, porque puta que pariu. O cara tava no cangote dele, velho. Cara, ninguém espera uma pessoa sair do piso enquanto você espera. Mas calma aí, cara. O cara era 2 metros mais alto que ele, cara. É, isso é. Na verdade, ninguém espera um robô do futuro assassino atrás de você num hospício, né, cara? Enquanto você espera pra tomar café. É verdade. Você é gordinho na larica esperando seu café, meu filho da puta, pra te matar. E tem uma cena que é muito bizarra, cara, que é o Arnold, que é o molequinho lá, o John Connor, né, que eu não falei o nome dele até agora, que é o líder da resistência, que vai salvar o mundo, que ele tenta ensinar o Arnold a dar risada. Ele tenta ensinar o robô como é que... Porra, dá uns manejos aí de ser humano aí pra dar uma disfarçada, né? E tem a cena que, tipo assim, ele mostrando, porra, assim que é um sorriso, sorri. E o Arnold, com seu show de interpretação de um ator vencedor de Oscar, né? Ele chega e faz o sorriso. Tem um vídeo no YouTube até pra botar aí. Claudino, por favor. Procure, porque eu não vou procurar. Ok. Aí, coloca aí no post, coloca aí. Sorriso Terminator 2. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Pela aula de interpretação do cara. Aí já que Bruno gostou tanto do Terminator 2, manda aí, fala alguma parada do Terminator 2 aí. A cena, rapaz, que você gostou. A primeira vez que eu assisti o Terminator 2, eu era criança, e eu ficava me imaginando se o robô ia comer a Sarah Connor. Aí eu ficava pensando, caralho. Cara, você robô, pensava como... nisso quando era criança, cara. Eu pensava, cara. Eu era uma criança perturbada. Caralho, se ele for comer a Sarah Connor, e se o pau dele for tipo, sei lá, uma furadeira laser, aí ele vai empalar a Sarah Connor, cara. Cara, Bruno. Faz a óleo. Bruno, eu acho que esse podcast não é pra você não, cara. Realmente. Eu vou mudar o podcast. Vai ser Pornocast. Eu falei Pornocast. Quando eu vou falar da Bootman, Penthouse, Bruno tá, pô, escaladíssimo, cara. Cara, presidiário não pensa em outra coisa. Não, o problema é esse, cara. Tu tá no presídio, velho. Tipo, ainda pior é essa situação ainda. Eu já tô imaginando aquele cara do balanço geral lá do Espírito Santo. No Cicilopô. Vai usar o camisão lá. Eu já tô vendo essa cena na minha cabeça já, cara. Mas falando em coisa... Balança, Bruno, balança. Falando em coisa boa, vamos lá, por que que você não fala pra nós aí sobre a série também que saiu de... Não, saga, então como é? Vamos falar na ordem, então. Vou falar então do Terminator 3, que foi o começo da merda. No ano de 2003, resolveram, o James Cameron pulou fora, entregou na mão, só Deus sabe de quem. E o cara falou, vou cagar as porra dessa série que essa galera tanto gosta. Aí eles meteram que o dia do juízo final, que era o dia que as máquinas iam dominar o mundo, jogaram frente pra poder render a história. E foda-se. Aí eles mandaram um Terminator mulher agora. Eles falaram assim, pô, mandamos dois caras, não deu certo, vamos mandar uma gostosa. Vai que pega, né? O cara na idade de... E não tem, vamos mandar uma gostosa, que a gostosa vai atrair ele. Aí eles mandam uma Terminator, que o nome dela é... Bruno vai entender melhor que todos nós. Terminatrix. É Terminatrix. É por causa disso que eu estou pensando? É, exatamente, porque ela gosta de comandar os outros robôs, ela comanda as outras máquinas, entendeu? Porque ela é dominadora. Só uma coisa pra vocês jovens, tiazinha. Isso, anos 90. Isso. Anos 90 eu te amo. Exatamente, passava 5 da tarde e todo mundo batia palma, e outras coisas também. Aí eles enviam até essa robô gostosa, TX... com várias falas sexys, o tipo assim, ela vê um cara, assim, um policial que para ela numa blitz, que ela tá em alta velocidade, ela olha pro policial com a cara de puta e fala, gostei da sua arma. E é nesse nível o filme. Teoricamente, Bruno, ela não... E Bruno assistiu um que era com a TXXX. Provavelmente. Ela é The Penetrator. E o nome do computador é SkyMatch. É. Por aí. Aí o que, que eles fizeram? Essa TX foi enviada não pra matar o John Connor, porque eles falaram assim, ah, foda, não tem como matar o John Connor. Vamos matar os generais dele, os subordinados. Aí ela faz uma listinha de 8 cabeças, toca a campainha, fala, fulano de tal? Aí o cara fala assim, pum, toma um tiro. Vai na casa do outro fulaninho, o fulaninho tá trabalhando no Burger King da vida. O cara do Burger King seria um líder da resistência contra as máquinas. O cara tá atendendo no drive-in da porra do McDonald's da vida assim. Ela chega e mete bala no indiano. É um indiano até. Tinha que ser. Caralho, passou um carro aí, velho? Passou. Ah, tá, porque ali ficava no termineiro chegando aqui. Nisso, ela vai pegar uma tal de... Acho que é... Porra, alguma coisa Brewster. Uma veterinária que também seria líder da resistência. Acredito que médica. Só que o John Connor, marginalzinho, cresceu pra ser o rei da resistência, né, de uma guerra que foi impedida. Então a guerra não aconteceu. Então tudo aquilo que ele foi treinado não deu em nada. Ele não estudou, ele não foi pra escola, ele só aprendeu tática de guerra. Em outras palavras, ele virou mendigo. Vivia limpando rua aqui, fazendo um trabalhinho de merda ali no México. Então ele viveu a infância de merda, com a mãe dele maluca, ensinando ele a lidar com arma e destruir máquina. Tem futuro. Ele chega lá, porra, quer se machuca num acidente de carro lá, não sei como ele arrumou, provavelmente roubado, de moto. Ele invade a clínica veterinária que essa mulher estaria. A mulher chega na clínica, pega ele lá se drogando com os remédios do cachorro pra acabar com a dor, né? Ele toma um remédio de cavalo, sei lá. Aí nisso a TX foi enviada pra matar essa mulher. Ela chega na clínica veterinária e encontra uma gaze suja com sangue do John Connor. E ela não sabia de que era o sangue. Bem, né? Ela pega, mete o dedão no sangue, aí você pensa assim, você é um robô do futuro, cibernético, futuro avançado, onde as máquinas vão dominar o mundo. Balbino vai entender. Balbino, você tá aí, você criou um robô pra medir sua dose de insulina do certo. Sangue. Certo. Aí como é que o robô vai medir sua insulina? Pensa aí numa forma, se você fosse criar um robô pra medir sua insulina. Retal. Sei lá, por assinatura digital. Não, mas não. Ela lambe o seu sangue, tipo, ela por causa faria um furo em você e ia te chupar, pra tirar o tipo, consumo. Tipo, meio vampiro assim? É. Meio vampiro assim? Que merda, é. Aí que, você é a máquina avançada do futuro, ela mete o dedão assim na porra do sangue do moleque, bota no centro da língua numa posição mega sexy e dá uma chupada. Nisso, ela reconhece o DNA do John Connor. Por isso que o Bruno gostou desse filme. Ela vira o olhinho como se estivesse tendo orgasmo, cara. Porque ela encontrou o alvo primário da missão dela. Ela vira o olhinho e faz... Que porra é essa, cara? Bruno sabe. E ela é equipada com poder mutante. Já que nós falamos de mutante anteriormente, ela é equipada com poder mutante. Ela consegue controlar veículos sem tocar neles. Ela teoricamente enfia uma agulha e dá um comando pro carro, mas esse comando de elétrico aperta acelerador, passa a marcha, acende farol, faz tudo. É tipo o Balcão gravando podcast. Isso aí. É, ela vem equipada com poder mutante. E o Arnold não é equipado com porra nenhuma, nem com inteligência. Ele continua sendo o cara, chega, bate, foda-se. E mata todo mundo no final. Aí a TX controla ele, porque ela é a dominatrix, né? Ela tá ali pra dominar, domina ele pra matar o John Connor. Ele consegue quebrar o comando dela com a força mental do robô do caralho dele. Aí no fim a guerra fala que a guerra é inevitável. Pega o segundo filme e taca no lixo, porque fala assim, o segundo filme teoricamente era pra evitar a guerra. O terceiro diz, não, a guerra não pode ser evitada pra gente poder ter mais filme no futuro. Aí acontece a guerra, lançam vários... A Skynet, que era um sistema de computador único, vira um sistema de computador integrado na internet, então todo computador era uma parte da Skynet, não podia ser desligado. É tipo a foto, é tipo o Vigo da Cicarelli, não pode ser apagado, porque caiu na internet. Pior? O Cicarelli é a prova de que as máquinas vão dominar o mundo. Exatamente, eu assisti o Vigo da Cicarelli. Pior, Pior que também tem um vídeo aí que rolou no carnaval desse ano chamado Cosplay da Cicarelli, pode procurar aí no YouTube. Esse é a melhor frase. O casalzinho foi aplaudido no final? esse mesmo. Caralho. Tá balançando, cara, a roseira mesmo, hein? O que foi aquilo, cara? Cara, tinha uma criança do lado, cara. Sim, e tipo, avisaram pro casal. Não, e a criança era parente da mulher, porque a criança tava putaça, reclamando pra caralho. Tipo assim, porra, que merda é essa? Porra, mãe, vai se foder, caralho. Por aí, vai foder em casa, mãe. Mas, você tá ligado que nessa história essa mulher era casada, né? Mas não com o cara que tava comendo ela. Exatamente, esse é o problema. A pressão dela deve até aumentar com, sabe, absorvendo muito sal. Não, a mulher, puta que para, que parada escrota, velho. Mas é isso aí, Terminator 3 é essa merda aí, pra fazer o filme. Aí fizeram um quarto em 2009, eu acho. Eu infelizmente paguei pra ver no cinema e me fudi, porque gastei dinheiro com aquele filme merda. Começando com aquele, o carinha do Avatar, qual o nome? Sam Worthington. Isso aí, que pra mim é o substituto de ação do Ryan Reynolds. Eles estão no mesmo nível. Então, tudo que é filme tem esse cara, e esse cara é aquela interpretação mínima, tipo assim, vou fazer o que me pagaram, não vou fazer nem mais nem menos, foda-se. Não vou atuar, não vou fazer nada. Ryan Reynolds, ele faz muito bem o que ele faz, que é destruir filmes. Ele interpreta da forma perfeita pra destruir o filme e destruir sua memória daquele super-herói. É Blade Trinity, o Diga. Não, que maravilha Blade Trinity, cara. Deadpool que o Diga. Não, Deadpool Lanterna não era Deadpool, verde. Lanterna Deadpool verde era o Baraka. Era o Baraka. Lanterna Verde que o Diga. Colocaram o Batman pra ser o ator John Connor. O que dá respeito, porque o Christian Bale serviria pra ser o John Connor, que é o cara explosivo, que resolve tudo na porrada. Cara nervoso, assim. Só que colocaram o Sam Worthington como principal e não o porra do John Connor. Só que, no final, cara, o Sam Worthington, ele é uma unidade de infiltração. Ele é metade robô, metade gente. Até que a finalidade dele era chegar até a base da resistência e localizar o John Connor e trazer o John Connor para uma armadilha. Só que tudo isso foi no Mind Games ali, que ele não sabia que ele tinha sido programado para isso, nem sabia que ele era um robô. Ele foi, pá, fez tudo o que tinha que fazer, pegou a mulherzinha lá, o robô, do tipo que o Bruno pensou aí, como é que o robô vai pegar a mulher? Veja o quarto filme. Ele vai, pega a mulherzinha, vira amigo da mulherzinha, a mulherzinha leva ele pra base, ele faz a cagada toda dele lá. No final, cara, o John Connor é levado pra armadilha e sofre um ferimento no coração. Ele é transpassado por uma barra de ferro gigante. Aí o Sam Worthington, que era metade robô, resolve doar o próprio coração pro John Connor sobreviver, com a desculpa de, todo mundo merece uma segunda chance. Isso não foi dito durante o filme, mas é o que eu penso, então todo mundo merece uma segunda chance, e essa é a minha. Foda-se. Eles fazem a cirurgia de coração do cara a céu aberto, cara. Uma maca no meio de um deserto a céu aberto, é onde acontece a cirurgia. O equipamento deles era um trocinho pra segurar o soro e uma médica, que era veterinária no filme anterior. Pronto. Final do filme. Que lixo, cara, nossa, que horrível, cara. Quantas formas de morrer esse cara teria na cirurgia a céu aberto? Eu poderia citar 472 em ordem alfabética, desde o começo. Porra, que horrível, foda, cara, meu Deus. Bobino queria que eu comentasse sobre a série, mas assim como como o Lucas teve o direito de falar assim, não vou comentar sobre Vingança dos Nerds 2 e 3 e 4, eu vou pular Sarah Connor Chronicles. Quem quiser ver, bota conta em risco e vê essa merda aí, porque é muito ruim, cara. A gente não recomenda, então não venha encher o saco, não. É, falar, porra, gastei meu tempo baixando essa merda e é ruim pra caralho, se fudeu. Não vem encher o saco, não. É por sua conta e risco. É isso, se a gente tá falando que é bom, você vir encher uma merda, foda-se também, é por sua conta e risco do mesmo jeito. Exatamente. O que toda a equipe tá querendo dizer é: se fode aí, mano. Isso aí, o mais um foi o mais gentil. Vamos comprar o box do Submarino ainda, pode comprar. Deve tá caro pra caralho, só tem duas temporadas, foi cancelado no meio da segunda. Mas você pode ser idiota, quer dizer, pode ser um bom fã de Terminator e comprar, pô. O que que tá? É porque o negócio foi cancelado que é ruim. É. Mas o negócio que não é pouco ruim. Se meus produtores gostarem e não deu audiência, não quer dizer que você não possa ver. É, que você verdade. Não possa gostar. Porque, tipo assim, você tem que ter um nivelamento de coisas ruins. Cara, Sarah Connor, cara, é uma injeção em você, né? De adrenalina, cara. Compra junto o Blu-ray do Lanterna Verde, o filme com o Ryan Reynolds. Compra junto. Isso aí. Aí ó. Paga um frete só. Se for acima de R$100, o frete é de graça. Compra o Demolidor do Ben Affleck também. E é Electra. Indicação do New Revelations. E Ultraviolet. E Drácula 3000. Max Payne pode vir junto, hein? E o Blood Rain, a mulher que faz a Blood Rain é a que faz a Exterminadora no Exterminador do Futuro 3. E aí, tá tudo ligado, tá tudo conectado igual a Malhação. Tudo conectado. Roubei sua fala. Um tira da pesada agora, que eu vou comentar aqui pra vocês, que é um clássico dos anos 80, mas é tipo assim, foi o filme do Ed Murphy, foi o filme que emplacou o Ed Murphy, foi o filme que colocou o Ed Murphy onde ele deveria estar, que era sendo conhecido aí pelo mundo afora e não só nos Estados Unidos, sendo um ator apenas de Saturday Night Live, se limitando a isso. Então, tipo assim, é um filme que consagrou o Ed Murphy. E falando um pouco sobre Um Tira da Pesada, é um filme que foi gravado em 84 pelo diretor Martin Brest. E um filme de comédia e ação, com temas envolvidos mais naquela época e tal. E o roteiro do filme é o Ed Murphy sendo o policial Axel Foley, que o seu amigo que visitou ele morre por assassinos de Beverly Hills. No caso, o nome em inglês é Beverly Hill Cop. Então ele decide então tirar férias, porque o departamento de polícia de Detroit, no qual ele trabalhava, na cidade onde ele trabalhava, não queria que ele investigasse, porque já colocaria outros policiais, e ele era um policial totalmente maluco. Ele falou, então, que queria tirar férias e tal, aí decidiu começar a investigar o crime do... O porquê assassinaram o seu amigo. Então foi ao último local que ele trabalhou, que era em Beverly Hills. Aí lá começa o roteiro todo do filme, que é muito engraçado, com cenas que as pessoas veem até hoje, como a cena da banana no cano de escape do carro, que é tipo assim, é a cena mais marcante, e é a cena que deixa o carimbo do Ed Murphy, que era uma coisa que eu tava falando com o Omar, e também vi em outros lugares, que é o sorriso do Ed Murphy, aí que até o burro do Shrek recebeu o sorriso do Ed Murphy, então aquele sorriso que alegra o seu dia. E é isso aí, é um filmaço, todos os três, então vale a pena todos os três filmes. Não preparei sobre 2 e 3, então é isso aí, mas principalmente o 1, vale muito a pena ver, vai por mim, são 1h40 aí de diversão, aí porque vocês vão gostar bastante, aí tem toda aquela temática dos anos 80 mesmo e tal, com músicas e tal. Então é um filme bom, é um filme maneiro de assistir. Algum comentário, amigos? Primeiro comentário, o nome do chefe dele, cara, Bogomil. Até hoje eu dou risada com esse nome. Isso aí. O cara era Andrew Bogomil, que era o sargento, tenente do caralho de Nova Jersey lá, que não gostava dele, que ele só fazia merda. Ele só dava prejuízo pra porra do grupo dele lá, da polícia lá. Mas alguém assistiu esse filme aqui, cara? Eu vi 500 vezes, cara. Porra, filme muito bom. Passou esses dias também aí no Telecine Action. Cara de pau, né? Puta que pariu. Eu nunca vi. Vou mentir pra você não, como já diria o poeta, Beast of Fly. Vou mentir pra você não. Nunca vi, não. Mas eu gosto do Ed Murphy. Eu gosto bastante do Ed Murphy. Eu tenho uma implicância feroz com o Martin Lawrence. Mas o Ed Murphy, que o Martin Lawrence é meio que... As pessoas fazem meio uma rivalidade entre o Martin Lawrence e o Ed Murphy. Mas eu acho que não existe nem rivalidade, porque o Martin Lawrence está muito longe disso. É, tá muito distante do Ed Murphy. Com certeza. Então, o melhor dessa do Tira da Pesada, o 1, né? É que, tipo assim, ele é o policial do gueto, lá de Nova Jersey, no meio da. Desculpa a palavra, no meio da marginal, da criolada ali. Então ele é cheio de gíria de negro, cheio de doideira. E ele vai pra Beverly Hills pra prender os criminosos que são, tipo assim, todo mundo elitista. Vai no jockey, a corrida de cavalo, vai pra não sei o quê, vai na festa da mansão da Playboy e ele vai de penetra com aquele jeito maluco dele, né? Exatamente. E ainda é, tipo, sacaneando a galera e tal. Então tem realmente aquela sacada do gueto em cima dos riquinhos. Dos playboy. É, isso aí. Não, e ele se hospeda na casa de um ricaço que tinha ido viajar. Ele descobre que o ricão ia viajar, ele invade a casa do maluco e faz o QG dele dentro da casa do ricaço. E leva todo mundo lá pra dentro, dá festinha, chama a galera da polícia, pinta o caralho e fala, não, aqui é a casa do meu tio. No final do filme, esse tio chega. A primeira pergunta que o cara é, quem se criou na minha casa? É um filme, é muito racista, tipo assim... Hoje, no mundo politicamente correto, né, seria uma parada racista. Mas, porra, foda-se. Ele se denominava assim, sou crioulo e pererel. Porra, é um filme negro, cara. Bem ou mal, é um filme negro dos anos brancos. Exatamente. Ele quebra aquele paradigmazinho que tinha. Filme de negro só tem elenco negro. Filme branco só tem elenco branco. Então não se misturam. Nesse filme, não. Ele é o único negro na parada. Então ele zoa todo mundo zoa ele. Isso aí, e aquele filme também sem total preconceito, então, tipo assim, todo mundo vai ser zoado, todo mundo vai me zoar, e tamo aí. É, então, cara, não é aquele filme que carrega aquela carga, tipo Undercover Brother, por exemplo. Todo mundo vê que é um filme puxado pro lado dos negros, onde os negros são os fodas e os brancos são os filhos da puta. Isso aí, Undercover Brother, mas Undercover Brother é praticamente uma sátira com isso. Não, é uma zoação a esse universo dos Pantera Negra lá, pô. Falando em Ed Murphy, cara, não pode deixar passar o filme dele que toda vez que passa eu assisto e eu cago de rir, que é Um Príncipe em Nova York. Um Príncipe em Nova York. Participação de Samuel L. Jackson como ladrão, cara. Meu irmão, aquela musiquinha do Soul Glow me atormenta até hoje, cara. Eu sonho com aquela musiquinha do Soul Glow, cara. Eu tô falando sério. Eu usei cabelinho Soul Glow no ensino médio, cara. Nossa, cara, eu perdi o respeito por você agora. Espera aí, cara, eu tenho fotos aqui que eu não vou revelar pra você, mas eu tinha cabelinho sobrou, cara. Tinha que deixar o link, cara. Tinha que deixar o link do comercial do Soul Glow do filme. Porra, mas era bem por aquilo ali mesmo, aquele creme escroto pra caralho, puta merda. E deixava aquele cabelo. Levemente ceboso. É maneiro assim, a galera senta no sofá, quando sai fica aquela mancha, onde a cabeça tá. Aquela mancha de sebo escorrendo. Muito grosso. Nossa, que fica agarrado na bola da camisa. Soul Glow, era maneiro pra caralho. Então, agora eu já falei de filmes que dão orgasmos nerds. Agora eu vou falar de filme que dá orgasmo em mim. Porra, Kill Bill, cara. Kill Bill é foda do caralho. As pessoas geralmente detestam filme. Porque filme do Quentin Tarantino é assim, cara. É ame-o ou odeio. Não existe um meio termo. Kill Bill não escapa a regra. É aquele filme que ou você gosta... ou você vai achar ridículo pro resto da sua vida. Que ele conta a história de uma mulher que chamada Beatrix, sendo que o nome dela só vai ser revelado no segundo filme. Ela descobre, ela é membro de uma organização de assassinos, cujo líder é o Bill, que é marido dela, e ela descobre que está grávida dele. Quando ela descobre que ela está grávida, ela tem uma epifania estilo Dr. House, e diz que não quer mais ser assassina. Então ela foge do Bill e vai pra... Pra onde, pra onde, pra onde? Pra roça dos Estados Unidos, o Texas. Tô brincando. Tô brincando. Agora o pessoal fala, nossa, você fala mal de todos os lugares. Não, não falo mal de todos os lugares. Aí, ela vai pra El Paso, no Texas, e casa com um cara que é dono de uma loja de discos. Ou melhor, ela tenta se casar com um cara que é dono de uma loja de discos. Aí, o Bill chega no momento do casamento, quando estão organizando a noiva, os padrinhos, a grande quantidade de convidados. Sim, estou sendo irônico, porque a igreja fica vazia. Aí ele chama todos os membros das víboras mortais e baixa o sarrafo na galera, e mata todo mundo. E pensa ter matado a esposa. Mas ela fica em coma. E aí começa de verdade o desenrolar da história do Kill Bill, que eu não vou ficar spoilando pras criançadas. Mas já virou um pouco de zona spoiler o podcast em si. Mas enfim. Ah, mas spoiler faz parte da vida. Exatamente. E aí, Kill Bill é um filme que provou que o ser humano tem 30 mil litros de sangue. Eu deixo de considerar spoiler quando o filme tem mais sangue. Na verdade, o Cavaleiro Zodíaco já tinha provado que o ser humano pode ter muito mais litros de sangue do que 5, né? Robocop também. Cara, não, mas cara, cenas... do Kill Bill você faz grafite com sangue, cara. Todo mundo que assistiu Kill Bill tem uma cena escrota que não sai da cabeça. Que é super exagerada. Por exemplo, eu acho que foi ontem mesmo que eu tava conversando com o Balbino da cena da Oren Shi, que é uma dos membros das Víboras Mortais. O grupo ela de assassinos. Não, que ela... calma aí. E ela, cara, tem um apelido de Boca de Algodão, meu amigo. Boca de Algodão. Puta que pariu, maluco. Maluco, pra mim isso já ditou a regra. Boca de Algodão. Boca Porra. De Algodão. As Panteras não fez muito bem pra ela. Puta que pariu, velho. Você soube que ela foi eleita. Você soube que ela foi eleita uma das mulheres mais não sensuais do planeta. Ah, mas ela é chinesa. Ela não tem que ser bonita, talentosa. Ela tem a boquinha de algodão, meu amigo, que corresponde à nossa boquinha de veludo. Só que é mais seco. Aquele olhinho vesgo dela dá um charme. Aí, continuando na cena, ela tá na reunião da máfia de qual ela é a líder. Aí alguém fala alguma coisa, ela discorda, ela sobe na mesa com uma katana e arranca a cabeça do cara. O cara jorra vários e vários e vários litros de sangue. E por fim, ele dá 3 jatinhos rápidos, tipo... Cara, essa cena é hilária, cara. É muito bom. É muito bom. Aqueles 3 últimos jatinhos... O chapariz de sangue, aí tipo, como o diretor ainda não sossegou, ainda ficou ligando e desligando aquele troço que deve ter travado. Talvez tinha acabado mesmo. Ficou contra a regra apertando aquele saco cheio de sangue falso embaixo do boneco. Aí chegou no final, fez igual um tubo de pasta de dente, assim, passou um negócio em cima. Caralho, bicho. Mas, outra cena épica é a Gogo. Você sabe quem é a Gogo? Você sabe? A japonesa maluca, não, né? Que é a guarda-costas da Oren Shi. Então, a japonesa maluca, puta que eu tenho medo dela, cara. Caralho, ela é muito foda. Aí ela não. Ela tá sentada no bar. Aí chega um cara, ele vai jogar um calzinho nela e tal, sei que. Ela pega e fica catando no saco do cara, puxa, roda e puxa pra fora. Aí cai os ossos, o cara cai o intestino, cai tudo. Cara, essa cena é linda, cara. Porque ela chega pro cara e fala assim, você quer enfiar em mim? Ó, o cara, caralho, quero. Aí você quer, tum, enfia nele, e agora? Ela é maluca, cara. Quem penetrou quem, babaca? Exatamente, é tipo, você quer enfiar, não quer? Eu também quero, e aí? Caralho, que mulher maluca. Eu fiquei com um tempo com o meu fetiche pro japonês, acabou por um tempo. Tem várias, várias cenas épicas no Kill Bill, mas a melhor frase do Kill Bill, não sei se o Belmar vai concordar comigo, momento que a Beatrix acorda e ela resolve, como um milagre, chupa a Igreja Universal. O milagre dela é muito mais rápido. Muito mais rápido. Ela olha pro dedão do pé dela, mentaliza e diz: mexa o seu dedão. Mexa o seu dedão. A perna dela atrofiada, anos e anos de coma. Aí o dedo dela vai e mexe. Caralho, é muito bom, bicho, muito bom. Mas o Kill Bill já começa pegando pesado, né? Que tem aquela cena do caminhoneiro que estupra pra ela quando ela tá viva, cara. Porque mas o melhor, o cara ia falando pra ele. Todo dia, levava aí uns 20 contos na mão do enfermeiro, o enfermeiro dava um vidro de vaselina pra ele. Que ele falava: rapaz, passa isso aqui, senão vai parecer que você está fodendo um saco de areia. E o cara da cliente já, mano, comendo a mulher de cliente assíduo, cara. Mano. Caralho, que o Bill é muito bom, cara. No 2, no 2 não tem... No 2 não tem tantas cenas memoráveis, assim. Eu acho que faltou isso no 2, esse... Um pouco desse humor negro, assim, de... Sangue, tripa, essas coisas, assim. Eu acho que ficou um pouco esquecido. Porra, mas até aquela cena... Até aquela prende com o Pai Mei e ela quebrando o caixão com o Pai Mei, cara. O Pai Mei, cara, o Pai Mei. Tem aquela cena, clipe do Breaking the Habit, do Linkin Park, cara, que é aquela cena que conta a história da Lucy Liu lá, do pai dela, que era o pai da Chun-Li quase, do Bao. Uh-huh. Ele tenta prender a máfia e tal, aí o mafioso vai, mata ele, mata a mãe dela, e ela se esconde embaixo da cama e tal. Aí depois ela fala que ela pegou o mafioso porque o mafioso era pedófilo. Ela chega de criancinha lá, vai trepar com o mafioso, ela mata o mafioso e mata a galera, e os guardas dele, pinto caralho. É uma cena de animação muito, muito bem feita, cara. Uma animação bem muito estilizada. Bem feito, muito assim. Bem feita. Eu fiquei chocado a primeira vez que eu vi, cara. Eu achei muito bem feito. Outra dica do... Pra você acessar no YouTube aí. Linkin Park, Break the Habit. É porque o estilinho de animação é o mesmo. No 2, tem um personagem foda pra caralho, que começa a ganhar um destaque, que é a Ellie Driver. Eu esqueci qual é o codinome dela. É enfermeira? É. Não esqueci lembro. O codinome dela. Enfim, não deve ser muito bom, porque o da outra era Boca de Algodão. E da outra Mamba outra... Negra. Era Mamba Negra e Boquinha de Algodão. Aí. Devia ser Silvia Sente. A cena em que o Pai Mei arranca um olho dela e depois a Beatrix vai e arranca o outro. Caralho, isso é muito bom, cara. A Beatrix entra no quarto depois que arranca o olho da Ellie Driver, o olho dela tá no chão, ela pisa no olho, o que é que sai do olho? Sêmen. Parece sêmen, cara. É uma merda, sêmen. É muito bom que o Bill. Sério, eu falando assim, zoando, o povo pensa, nossa, ele deve zoar, eu odiar essa porra desse filme. Cara, eu acho esse filme incrível, eu acho muito bom, muito bom. Tem uma cena no segundo filme que tá o Bill conversando com o irmão dele lá, o Michael Madison. Aí que ele fala. Buddy. O Bud. Aí no primeiro filme, ela mata os Crazy 88 lá da Lucy Liu, lá da Boquinha de Algodão, né? É. Aí no segundo filme eles comentam isso, tipo assim, porra, ela matou os 88? Aí o Bill fala, não, ele não era 88, não. Aí, ué, por que se ele se chamava assim? Não, ela gostava do número. Tipo, caralho, não fez. Eles eram muito nenhum, mais que 88, ainda ela fala. Que merda. Eu não, ela gostava do número. Nessa hora que ela tá lutando contra os Crazy 88, toca uma bandinha, você já reparou? Uma bandinha japonesa. Uma bandinha japonesa. É Six, o nome da banda é The Six, The 5678, o nome da banda. E as musiquinhas são muito maneiras, cara. Ontem eu fiz uma playlist no YouTube, fiquei ouvindo, pô, as musiquinhas são muito maneiras. Dá uma nostalgia. Tipo um twistzinho japonês. É um rockzinho, rockabilly japonês. É. E tem aquela mulherzinha que é italiana, metade japonesa, que traduz o que a chinesa fala pra galera na máfia. Porque a chinesa não fala japonês. É, a chinesa não fala japonês. Ela comanda e acusa, mas não fala japonês. Quem traduz é a outra. É foda, cara. E é um filme exagerado também. É um filme exagerado tanto que... O Quentin Tarantino é exagerado, cara. É um filme de velho oeste com espada, cara. De Velho Oeste, de duelo de Velho Oeste e tal. Tanto que conquistou muitos fãs pelo exagero. Exatamente, esse é o ponto. Eu fui pego pelo exagero. Então, mas algum comentário sobre Kill Bill? Tem referência. Pô, a noiva, como ela é chamada no primeiro filme, né? Porque eu não sabia que o nome dela era Beatrix Kiddo. Pô, ela chega vestida de Bruce Lee nas paradas, cara. Isso aí. E tanto que a capa do filme... Tanto que a capa do filme é ela vestida de Bruce Lee. A capa do filme 1. Não, ainda tem a história lá das Hattori Hanzo lendária lá, que o Hanzo fazia lá, que ela quer uma também. É, cara, é um filme muito maneiro. Muito maneiro. Eu recomendo mesmo que quem não assistiu assista, porque, porra, é muito foda esse filme. Ah, quem não assistiu morre, né? Papo 10. Ó, hoje eu não mandei ninguém morrer e o Velmar já mandou, ó. Tá vendo? Porra, não merece estar aqui não, cara. Porra. Não merece, não tá nem na caverna. É. Lembra da caverna? Porque eu lembro. Nem sendo tocado pela Jolie. Eu não mandei ninguém morrer hoje, eu tô tranquilão, hein? Clube da Luta, melhor filme de todos os tempos. Meu filme favorito e eu acredito que um dos melhores filmes do mundo para a maioria das pessoas. Foi filme de 1999, baseado no livro de 1996, inclusive o final do livro e o final do filme são diferentes, a gente vai comentar aqui. E é simplesmente melhor filme do universo, com atuações impecáveis, principalmente da atriz favorita, que é a Helena Bonham Carter. Edward Norton fez o melhor papel que ele já fez, e Brad Pitt também fez o melhor papel que ele já fez. E é um filme que faz você pensar em todos os aspectos. É um filme fantástico. Eu acredito que quem nunca viu esse filme, para de ouvir isso aqui agora, porque primeiro a gente vai dar um spoiler que, se você ouvir, não vai mais ter graça o filme. Porque o filme, esse é um filme para você ver duas vezes, uma vez sem saber o final e outra vez sabendo o final, que você vê completamente diferente. E é isso, procurem o Clube da Luta se vocês não assistiram, e se vocês assistiram, concordem comigo que é um dos melhores filmes de todos os tempos. A história basicamente é sobre um cara sem nome, ele não diz qual é o próprio nome em nenhum momento, nem no livro, nem no filme. Isso é uma coisa curiosa também, que a maioria das vezes você não repara isso, mas se você for prestar atenção, ele não dá o próprio nome, que é feito, interpretado pelo Edward Norton, que ele trabalha em uma companhia de automóveis, e ele tem uma insônia fortíssima, só que o problema dele é emocional, é o que o médico dele fala, e não quer dar ajuda para ele. E ele começa a procurar alguma forma de dormir, e ele consegue achar essa forma de dormir de um grupo de apoio a vítimas de câncer, porque ele vê que as pessoas estão mal, estão pior do que ele, e então ele consegue dormir a partir daí. Só que mesmo assim ele não consegue se estabilizar emocionalmente. Eis que surge um amigo dele, que ele conhece, um cara que vende sabão, que ele conhece em uma viagem de avião, chamado Tyler Durden. E eles ficam muito amigos. E um certo dia eles estão sentados no bar, eis que o Tyler fala: me dá um soco. E aí eles começam a brigar. E ele consegue dormir. Ele consegue finalmente ficar tranquilo. Então ele percebe que é isso que ele precisa: um clube da luta. Então eles começam o clube da luta. Que é a primeira regra: é não fale sobre o clube da luta. A clássica fala. Eis que no Clube da Luta, o Edward Norton, no caso, sem nome, ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha, que tem pessoas aparecendo na casa deles, que eles se mudam para morar juntos, tem pessoas aparecendo na casa onde os dois moram, e que eles estão se reunindo com muita frequência. E eis que ele nota que tem uma organização a qual o Tyler está liderando. E quando ele nota isso, e ele percebe que vai dar merda, que o Tyler tá planejando uma merda foda. E depois de todas essas merdas do ataque, ele percebe que o Tyler vai fazer, que eventualmente ele nota que ninguém nunca viu ele e o Tyler no mesmo local. E eis que você descobre o último plot twist final do filme: Tyler Durden não existe. Ele é a dupla personalidade do personagem principal. É inacreditavelmente foda. Foi o melhor plot twist que eu já vi na minha vida. E no meio disso ainda tem a Marla, que é a Helena Bonham Carter, que se, começa a se relacionar com o protagonista e também começa a se relacionar com o Tyler. Então o protagonista acha que ela tá traindo ele, sendo que na verdade ela tá ficando com ele, só que com outra personalidade. Então isso torna um envolvimento entre todos os personagens muito melhor. É muito bom, muito bom. O melhor filme que eu já vi na minha vida. A análise é extremamente profunda. E quando você começa a ver a luta deles contra o sistema, vocês veem que quando Bob morre, Bob é um das vítimas de câncer no testículo, ele morre, e aí vem a famosa frase "His name is Robert Pelson", que mostra como as pessoas são cegas. Porque ele está tentando mostrar, o personagem está tentando mostrar que é uma pessoa, que é um homem, que é o Robert Pelson, e mesmo assim eles não conseguem entender nada da ideia. E eles só pegam a ideia da unidade. Então tá todo mundo tão possesso, não consegue entender o conceito de uma unidade. É absurdo, é muito bom. O que eu acho maneiro no Clube da Luta, que eu acho foda, é que pelo principal, o sem nome, ele ser um fudido, ser um cara quebrado, ele tem problemas mentais e tal, ele só atrai esse tipo de gente fudida, quebrada, entendeu? Quebrada num sentido coisa, mas gente, sabe, com problema. Aí, mas a cena ruim quanto ele. É, a cena chocante do filme é o cara dos peitinhos, cara. O cara dos peitinhos, é, cara, que ele é todo complexado porque ele tem os peitos muito grandes. Então, Robert Nelson. E ele vai e dá o abraço, e o cara fica viciado no abraço dos peitinhos do cara. Bicho, essa cena é muito épica. Peitinho de mulher. Porque ele é tipo a mãe, cara. Ele fica. É muito doido, mano. Cara, aí o gordinho morrendo. Aí o gordinho correndo naquela cena que ele vai morrer. O gordinho. Tu, tu, tu. Aí é quem que toma um tiro na cabeça? Eu não lembro. O gordinho morre, o gordinho fugindo, correndo, ele bota a bomba não sei onde. E os peitos dele quase batendo na cara dele de tão grande que são. O bizarro era o cara invadir clínica de lipoaspiração pra pegar gordura pra fazer bomba, cara. Era muito bizarro. Não, isso aqui é gordura, transforma em nitroglicerina. Eu falei, caralho, porra é essa, velho? Muito tenso. Queria gordura, era só chupar dos peitos do gordinho, cara. Dá pra fazer uma bomba nuclear dele. Não, o pior de tudo é que esse lance aí do pegar a gordura me lembrou quando minha mãe falou assim, ah, vou te dar pro velho, vou fazer sabão com você. Essa porra era verdade, cara. É, sabão era feito de gente. Exatamente. Vou ver que sua mãe era do Clube da Luta. É, mãe. Mas ela não pode falar, ela não pode falar, né? Porque a primeira regra não permite que ela me conte. É. Nem é verdade. Não, mas é muito tenso. E tipo assim, ele tem aquele lance meio de do médico e o monstro, né? Um lado dele é mais certinho e de o outro é o Tyler Durden, que é todo, porra, todo errado. Cara, mas eu acho que o mais foda é que no final do livro é diferente do final do filme. Tipo, o final do filme, ele dá o tiro na boca e aí tecnicamente fica tudo certo. Exatamente, tecnicamente fica tudo certo. E no final do livro, quando ele tá na ambulância depois de ter dado o tiro na boca, ele percebe que deu merda. Porque ele tá na ambulância e os enfermeiros chegam pra ele e falam: o plano foi exatamente como planejado, senhor Durden. Então mesmo ele tendo matado o próprio alter ego, o plano ainda estava em ação. O alter ego dele, o Tyler Durden, o alter ego era foda, que ele planejou a própria morte. Foda. Não, mas o filme é muito bom. Só que tipo assim, esse lance do plot dele não me pegou, porque na cena que ele tá discutindo com a mulherzinha, que tá o Tyler no porão e ele conversando com a mulher na Dagzinho, aí Tyler falava uma coisa, ele falava pra mulher. Aí ele falava assim, ah, sai daqui, fecha a porta. Aí ele falava, ele foi, deu um esporro na mulher e fechou a porta. Quando ele fez isso, eu saquei que eles eram a mesma pessoa. Então por isso que o final pra mim não foi tão assim, aquela porrada, tipo assim, porque no, durante o filme ele vai te dando essas dicas. Com certeza, tanto é que eles nunca aparecem no mesmo lugar com ela. É. tirando o Clube da Luta, que eles estão juntos ali, os dois sozinhos, é. Quando a galera começa a chamar ele de, ah, Tyler, tô procurando o Tyler, aí o cara fala, pô, tá brincando, você esteve aqui há 3 semanas atrás, pô. Uhum. Aí ele começa a te dar umas dicas que ele tá atrás dele mesmo. Em outras cidades, montando outros clubes da luta, e tudo programado, até aquela cena do interrogatório que os caras falam, não, isso aí, porra, maneiro pra caralho. Que é muito foda. É tipo, eu não sou o Tyler. Me falaram que você disse isso, falaram que era pra cortar o seu braço se você dissesse isso. Mas você preparou o plano. Você falou que você também ia falar isso, que era pra te espancar se você falasse isso. Cara, é muito foda, muito foda. O alter ego dele vai muito além do que ele consegue ir. É um filme foda. É um filme foda, não tem o que falar dele, por isso que a gente deixou o melhor pro final. A parte do tiro na boca também, quando ele percebe, tipo assim, porra, eu e você somos a mesma pessoa, então a arma não tá na sua mão, tá na minha. Aí o cara perde a... Teoricamente fica desarmado, né? Aí ele pega, bota a arma na boca e... Eu pensei que ele ia morrer com um tiro na boca. Quando eu vi o filme, sei lá, com 10, 11 anos, falei, morreu, já era, se fudeu. Aí quando ele ficou vivo, falei, caralho, que porra é essa? O cara deu um tiro na própria boca e tá vivo? Porque ele era o gênio da matemática, ele sabia um bom ângulo pra tirar. Ele sabia o ângulo de entrada da bala, que a bala não ia atingir nenhum órgão vital dele. E é maneiro quando ele atira, né? Quando ele dá aquela inspirada, você vê a fumacinha da pólvora saindo da boca dele. Filme muito bem pensado. É um filme que sai da caverna, vai assistir. Deixa a Jolie por um tempo, dá um tempinho pra ela. Cara, se você não assistiu o Clube da Luz, você não tá nem na caverna, cara. Provavelmente você está flutuando no espaço sideral, contemplando o nada, enfiando o dedo no cu, porque não é possível, cara. Que isso, rapaz? Fiquei já revoltado. Se você já não assistiu. Com pornografia também no nada. Se você não assistiu Kill Bill, não assistiu, sei lá, De Volta pro Futuro, não assistiu Clube da Luta, cara, e você tá num site de nerd, você tá no lugar errado, cara. Me desculpa. Não, mas o cara vai ser um convertido. Nós vamos fundar uma igreja agora. Pode pagar dízimo, então. Deixa exatamente. A caixa postal. Esses serão nossos pilares. O fundamentalismo nosso aqui. O fundamentalismo nerd. Isso aí. Não toleramos posers. Isso aí. Então, pode usar pra reta. Depois, acabou esse podcast. Nosso Clube da Luta vai assistir. É obrigação aqui. Que você tem que fazer perante aqui ao Spellcast. Nem que seja pra poder pagar de intelectual com os coleguinhas. Exatamente. Isso aqui é assunto, porra. Chegada daí, ó. Exatamente. Chegar nas festinhas das meninas falando de Clube da Luta. Que é um filme foda, aí você vai inspirar as pessoas a assistirem Clube da Luta. Acho que uma garota numa festa não ia querer ouvir falar de Clube da Luta. Acho que ela tá mais pra Gustavo Lima do que pra Clube da Luta. Ela vai ouvir leque, leque, leque, leque. His name is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. Bem, é isso aí. Então, terminando aqui o seu Spellcast aí sobre filmes nerd. Espero aí que você tenha gostado. Primeiramente, eu quero agradecer a Renata, a Akuma, que é a nossa espectadora aqui, fantasma, que tá ouvindo a gravação desse podcast. Que ouviu a gravação aqui desse podcast, ouviu tudo e ficou, mutou o seu próprio mic aqui. E então agradecer a ela, e ela que fez também a capa do Spellcast, que foi uma capa incrível e não nos cobrou absolutamente nada. Ou seja, você que cobrou, você que pensou em cobrar alguma coisa, chupa, porque temos uma pessoa que fez uma capa foda e totalmente de graça. Então, muito obrigado. Muito obrigado a ela, muito obrigado mesmo a Akuma. Valeu mesmo. Como diziam os seguidores de 7, a primeira dose é de graça. Exatamente. Então é isso aí, gente. Agradecer aí a você que ouviu pelo player ou porque baixou. Muito obrigado. Então, sugestões, você pode mandar lá nos comentários, que brevemente teremos o e-mail do Spellcast. Então, não se preocupe aí quanto a contatos com as nossas pessoas. E alguém fazer agradecimento, alguma coisa? Bruno? Ah, agradecer também ao cara que sugeriu o tema, né? Porque tem que agradecer o pessoal que dá a força aí para o pessoal aí da malandragem, da Fortiviza aí, a força do pessoal, entendeu? Exatamente. Pedro Otávio, valeu aí pela sugestão. Vamos te mandar uma cesta básica e uma calcinha comestível. Calcinha comestível já usada por Bruno comigo. Caraca! Fazer o quê? Lucas, olá. Quero agradecer o convite por me chamar para participar dessa bagaça aqui. Divertido. Você vai participar de muitas outras, cara. Você é o crítico. Tamo aí, quando for falar mal de Assassin's Creed 3, me chame. Resident Evil, série também, filme, eu falo mal o tempo todo. Tamo aí. Então, é membro oficial já, tá, galera? Quando for falar mal de Omar também, pode chamar você, né? Pode me chamar, eu tenho vários podres dele pra contar. Cara, imagina uma coisa pra falar mal. Qualquer coisa, cara. O Velmar vai dar um jeito de falar mal dessa coisa. Exatamente. Menos, ele é... menos de Yu Yu Hakusho. Pô, não fala mal de Yu, não. Menos de Yu Yu Hakusho. Ele é um de briga. Não, agora eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Para o bom de que nem caiu. Oi? Como diria o Yusuke Urameshi, para o bom de que nem caiu, né? Exatamente. Lucas, quer agradecer alguém? Eu quero agradecer pra ninguém não, só a mim mesmo, que eu sou foda mesmo. Ah, essa porra que vestiu. Caralho, hein? Digidim. Exatamente. Ah, e se você. Ah, e se você não gostou de nenhuma piada aí que a gente fez um pouco racista ou de preconceituoso com igreja e tal, vá a merda, porque é só uma piada, tá? Não vem de processinho não, tá? Vai uma merda, desculpa aí se ofendeu realmente alguém, mas vá, principalmente vai a merda, primeiro vai a merda. Jolie, te amo, se... Jolie. É, e a gente ama, Jolie, tá? Senhor Smith, você atuou bem. Tá, então não. É isso aí. Então é isso aí, despedindo aqui. Mãe, meu pai, especialmente pra vocês. Isso aí. Isso aí, então. É isso aí, agradecendo aqui o pessoal aqui que participou. Então até o próximo tema. Tchau, tchau. E sugestões também lá nos comentários, por favor, galera. Então fui. Valeu, tchau, tchau.